Yo. You are not watching. Só quero ficar bem, sem ter que arrastar ninguém. Mano, se agiliza, não rouba minha brisa, trabalha, ensina também. Só quero ficar bem, sem ter que arrastar ninguém. Mano, se agiliza, não rouba minha brisa, trabalha, ensina também. Sei quanto tempo faz que só penso nisso aqui. Cansei, me levantei, despertei um vencedor. Investimento é saber investir o tempo. Demorou construir algo que te tire o tormento. Algo que te leve pra dentro. Desperte um novo sentimento. Um novo tipo de pensamento pra virar. Palmas pra quem corre atrás. Sentimento verdadeiro de quem sabe o que faz. Quanto tempo que a humanidade corre atrás da tal paz. Eu quero é sempre mais força pros guerreiros e pras guerreiras que seguem sagaz. Desculpa, diga trampa, diga, diga. Sonhar, transformar rotina em algo que me irrita, nem te sufoca. Mas veja bem, a vida ensina mais que a escola. E seja quem for, qualquer um pode ensinar. Tenha olhos pra olhar. Qualquer um pode ensinar você. Só quero ficar bem, sem ter que arrastar ninguém. Mano, se agiliza, não rouba minha brisa. Trabalha, ensina também. Só quero ficar bem, sem ter que arrastar ninguém. Mano, se agiliza, não rouba minha brisa. Trabalha, ensina também. Pra todos que estão na busca do corre daquilo que sonha, de segunda a segunda. Corpo fechado pra tanto zum zum zum, blá blá blá. Tempo curto pro que é fútil, dá licença, eu vim trampar. Não, só família então tô sem. Sei que tá do lado, Joe. Compartilha o que tem, só fruto suado, bro. De louco quem tá paia, vem falar. Não pode ficar parado, eu tenho que se movimentar. Tem que chegar chegando, não tô sempre tentando. Tô sempre a milhão, igual carro de ticano. Não tô de chapéu, eu não sou mexicano. O mundo é cruel, mas eu tô com meus irmãos. É como a égua que se rega, cuida, sempre fortifica. Não lesa, faz a presa que o trabalho edifica. Meta o foco, trampo, se alimenta dia a dia. O progresso é natural pra aquele que se dedica. Na correria, cuidada, rotina, vicia. É que criado, mas amor sonha. Na correria, cuidada, rotina, vicia. É que criado, mas amor sonha. É o que eu quero é ficar. Não vou cantar suave, onde eu possa cantar. Minha mina vários meses só pra climatizar. E o resto pode falar que vamos alcançar. Vamos alcançar. Cada segundo dado, mano, é algo inédito. Esforço é responsa, truta pra honrar o mérito. Meu sonho plural talvez seja um pouco ético. A favela que eu vejo na cima de um teleférico. No estilo Brazuca, pode parar. Tá semeando, plantando, colhendo contra a disputa. Fecha o conde de lupa, tio, só não se assusta. Meu trampo é viajar cinco dentro de um o coração aberto, mas com o foco blindado. A missão, fui chamado, convocado, sou soldado. Né, não é minha caminhada, tá pensada, segue nos trilhos. Luto para que os pais parem de enterrar seus filhos. Ensinando e aprendendo, conforme o trabalhado. Porque de nada vale se o sábio for calado. Então não se cale, abre o peito, se joga. Não dá pra perder tempo com atraso de pipoca. Zé Forva, pra você só meus lamentos. Não vou perder tempo com quem tá perdido ao tempo. Se toca, sou fruto do movimento. Sai fora que nós somos outros 300.